foi mais um daqueles dias que a tristeza te domina, pouco a pouco te judia, ainda mais depois de ouvir as coisas que eu não mereci. Coração ficou doendo, doendo, doendo. No painel do carro a minha Bíblia fui abrindo lá no Salmo 37 que dizia: entrega todo o teu caminho ao Senhor, então confio que Ele tudo vai fazendo. No volante eu debrucei, chorei e orei, e nos pés de Deus me derramei, gritei: tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Tudo que aconteceu eu já entreguei pra Deus, não é mais problema meu. Tudo está nas mãos de Deus, já deixei nas mãos de Deus. Coração está sangrando, mas o tempo vai curando, pois sei que maior é Deus. Ele sempre cuida, cuida, cuida bem de mim. Vai ter fim, tudo, tudo, tudo já está nas mãos de Deus. Não é mais problema do carro a minha Bíblia fui abrindo lá no Salmo 37 que dizia: entrega todo o teu caminho ao Senhor, então confie que Ele tudo vai fazendo. No volante eu debrucei, chorei e orei, e nos pés de Deus me derramei, gritei: tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Tudo que aconteceu eu já entreguei pra Deus, não é mais problema meu. Tudo está nas mãos de Deus, já deixei nas mãos de Deus. Coração está sangrando, mas o tempo vai curando, pois sei que maior é Deus. Ele sempre cuida, cuida, cuida bem de mim. Toda, toda angústia vai ter fim. Tudo, tudo, tudo já está nas mãos de Deus. Ele sempre cuida, cuida, cuida bem de mim. Toda, toda angústia vai ter fim. Nas mãos de Deus, não é mais problema meu, não é mais problema meu. Eu já entreguei pra Deus, não é mais problema meu. Está nas mãos de Deus.